comecei a fazer rap mesmo, velho. Diferente, igual eu conheci o bicho, a gente quebrado assim, a gente encaixou de rock. Trombando, que nem hoje, velho. O bicho me ligou hoje, tipo, cedinho. Pô, Jimmy, e aí, como é que tá? Pô, chegou os manos aí de Uberaba, dá pra gente fazer a parada junto? Eu falei, caraca, velho. Minha mãe, tipo assim, igual eu trombei com esse maluco aí das antigas, tá, meu frango. E aí? Agora de vez em quando, conheci vocês, mano. Conheci você, mano, o moleque aqui, velho. Cada um caminho, mas um porquê não, né, cara? Então nós chegou o DJ, mano, DJ no mesmo estilo, velho. Cada um, cara. Negrão, velho, com picape na mão. Isso aí, velho, é coisa que, velho, o homem morre, velho, mas o bagulho fica na cabeça, tá ligado? Igual o Raul Seixas falava, velho. Sonho de um homem que se sonha só, mano. É mesmo, velho. Chega e o bagulho fica pra prevalecer, velho.